andrecedesmoral.com.br. E ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele. Já excluiu do zap, já bloqueou do face. Cansou de chorar, maior vacilão. Ela tá na pista solteira no paredão. E ele querendo voltar, falando até de casamento. Mas ela prefere ficar sozinha no paredão, fazendo aquela dancinha. Só na sentadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Malvadinha, malvadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Só na sentadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Malvadinha, malvadinha, malvadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Malvadinha, malvadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Só na sentadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. E ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele. Já excluiu do zap, já bloqueou do face. Cansou de chorar, o maior vacilão. Ela tá na pista solteira no paredão. E ele querendo voltar, falando até de casamento. Mas ela prefere ficar sozinha lá na engomadeira, fazendo aquela dancinha. Só na sentadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Malvadinha, malvadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Na sentadinha, na sentadinha, na sentadinha, novinha malvadinha. Malvadinha, malvadinha, malvadinha, malvadinha, malvadinha. Só na sentadinha, só na sentadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Malvadinha, malvadinha, só na sentadinha, novinha malvadinha. Só na sentadinha, na sentadinha, na sentadinha, novinha malvadinha. Malvadinha, malvadinha, malvadinha, malvadinha. Tchau, tchau.